Aquele asteroide passou, quase arrancou sua asa. Bem logo você chegou e já se sentiu em casa. Nosso jogo é bruto só porque eu não jogo sozinho. Atravessou o caminho, o sorriso é inspiração pro neguinho. O tapa vai, mas dizem que esse não dói. E positivamente é nosso com sangue nos olhos. Pele com pele, pelo no pelo, zelo. E esse tiro foi certeiro, me atingiu inteiro. Não tenho bens como teve Pedro primeiro, mas não sou segundo, ganhei o mundo. Tava cabreiro, negro, sangue de guerreiro. É positividade, me faz selvagem. E ainda ataco por mais um pedaço da beldade. Sem maldade, fico forte outra vez. Ilegítimo meu bem-estar por tudo que então se fez. Movimentos apaixonantes vêm e vão de maneira constante. My little lady, nosso amor não é tão distante. Ruas que colorem de cinza, nossa querida liberdade. Que se diga de passagem, a de quem está à margem. Corres bem feitos, perfeitos, nos tornam satisfeitos em seus leitos frescos, pretos. Aquele asteroide passou, quase arrancou sua asa. Bem logo você chegou e já se sentiu em casa. Nós não gosta de tira, fumou, bebeu, nós pira, delira. Mas nunca perde o foco, tamo conquistando os tops. Vão pra rua que ela é minha e sua. Suja, pronta pra que a gente usufrua. Me abraça e me dá um beijo. Se submeta pra depois me dar um tapa. Enriqueceu meu desejo. É a palma da minha mão, lado esquerdo do meu peito. Confiança, nossa dança faz tremer o mundo inteiro. Aquele asteroide passou, quase arrancou sua asa. Bem logo você chegou e já se sentiu em casa. Tava faltando você pra começar o festejo. Se sento com a saudade e a satisfez com um beijo. Meu corpo já não te esconde, te mostro e exibe no andar. Cruzo o espaço agora, se ensina em outro lugar. É pra elas, mano, é pra ela na verdade. Aquele asteroide passou, quase arrancou sua asa. Bem logo você chegou e já se sentiu em casa. Aquele asteroide passou, quase arrancou sua asa. Bem logo você chegou.